e transparente como vinho. E o cheiro de pinho vem como vento no entardecer, como voz de campainhas. E quando a pedra e a árvore dormem, então também está sonhando minha cidade. Estão nas rochas, os ventos chegam a chorar. Ninguém mais desce ao Jericó, onde Jesus entrou. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, tu és cidade do meu rei, Senhor. Coroar-te de glória, sou